sem Jesus, sem ninguém. Só eu sei o que passei. Sofri, mas a Jesus eu encontrei. Encontrei a paz, encontrei Jesus, encontrei o caminho, encontrei a luz, encontrei o amor, encontrei perdão, encontrei em Jesus Cristo a salvação. Eu não sei o que seria de mim, um tão pobre pecador. A salvação.